tá bem. Eu vim aí beijando tu dentro do carro. Não sei por que ligou, com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém, te esperei, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei um porre por você. Mais uma vez o meu coração deu PT. E a culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua. Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava e agora fala. Que droga de amor esse que sentia. Ontem eu era o amor da sua vida e eu não sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu tô passando pra você. Pitada, e aí, será que tem? Pitada. Opa, paparará, cuidado que o porco vai te abocanhar. Opa, paparará, cuidado que o porco vai te tentar. Marlon Branco, o rei das aparelhagens. DJ Junior Mix. Motivo Mega Som, a Van 40 graus. Kika, kika, kika, kika, kika, kika com a perereca, senta com a perereca, rebola com a perereca. Fecha os olhos e relaxa, se liga no meu macete, toda vez que eu já sentei, na ponta do seu cacete. Acendei, com a perereca. Acendei, com a perereca. Esse som de quem se agita o povão, performático do Ideirãozinho, e de ele é o considerado. Ai droga, ai droguinha, ela só tem 14. Tão pouquinho de putaria. O baile tá lotadão e o DJ tocando a vera. O Dibamba vai lançar, só pras meninas sapeca. Atenção mulher, fica, fica, fica, fica, fica, fica com a perereca. Senta com a perereca, rebola com a perereca. Tá ficando chapadinha, pode vir que a hora é essa. Fica, fica, fica, fica, fica, fica com a perereca. Senta com a perereca, rebola com a perereca. vontade, o Dibamba não tá com pressa. DJ Lohan, DJ Lohan que tá tocando aqui no baile, aqui no baile. Fecha os olhos e relaxa, se liga no meu macete. Toda vez que eu já sentei na ponta do seu cacete. Som digital. Avan 40 graus. Um dos melhores sistemas 12 volts do Pará. Tudo que eu queria era ficar contigo. Sua melhor amiga. Tentando o nosso amor. Faz o M. Foi uma armadilha. Ela disse que você não me queria. E não me dava valor. Já não aguento mais. Ficar sozinha aqui. Não sei falar em inglês, não entendi. Ela mentiu internacional. Não entendo, stomp. Internacional. Não entendo, stomp. Conheço o pé, beitono e coça. A nova tiro, vira, vai. Era noia, California. I get that you want to show them. It's right at front corner. All the matches, they is strong. Family, meu, that can do. Meu, he ain't never get in your room. Estúdio Leozinho Produções, com os melhores locutores do Brasil, inclusive o Leandro Cruz. Porque não disseste que era a fim de sua mala. Não quero mais te ver. Sei que rolou entre vocês. Fingiu ser minha amiga, vai pro inferno. Morreu. Amiga, me perdoa, eu te juro que ele não sabe. Ele não me tocou. Ele não sabe. E aí, Assunção, vamos tomar mais um chope, porque o careca já vai pegar mais uma grade de gelada. Mega Som Digital, Avan 40 graus. Acelera, minha van! Chá de nada, essa menina, é só porque não me provou. Essa nada, da aula em cima, só porque eu sou teu professor. Motivo Mega Som Digital, Avan 40 graus. Tentou me enganar. Performático DJ do Aura, Leozinho Digital. E faz a garra da fera. Faz a garra da fera. Faz a garra. Tá querendo ostentação, pode vir, tá tudo bem. O uísque e Xandão a gente tem. O cordão tá no pescoço, o relógio tá no braço. Aqui é ouro negro no pedaço. Tá cheio de novinha, o bagulho aqui tá louco. A fera das marcantes, agora é rock 2. Show novinha, cai pra dentro, hoje eu tô daquele jeito. Pega Ciroque, pega Xandão, tô curtindo ouro negro. A fera das marcantes, um animal tá furioso. Cuidado com a fera, que ela voa no pescoço. Se liga na fera, cuidado com a fera. Vacilou, ela te pega, sai correndo, sai da frente. Bum, chegou a fera. Faz a garra da fera. Faz a garra da fera. Faz a garra da fera. Faz a garra da fera. Faz a garra, agarra ela.

DJ de Emerson Dias, Paquinho Silva. Tá ligado? Copia MC. Alô, galera, estou com o DJ Leozinho Digital, o garoto que é sucesso no Aura. MC se achando, acha que é o cara, mas na pegada não tá com nada. Fica esperto que o malu tá chegando, rei da batida, o malu tá bombando. Fica esperto que o malu tá chegando, rei da batida, o malu tá bombando. Pode crer, meu DJ, põe pra mixar, e a pegada é do meu Pará. Pode copiar, sinto grave da batida, tem nada não, pode pegar, pois a pegada é você quem faz. Meu DJ solta o som, me anima demais. Amor não inventou palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu pra nós, nuvens formaram nossa imagem no céu, no céu. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. De tanto gritar de amor, de tanto gritar de amor. Nosso amor é lindo, nosso amor é lindo e nos faz feliz. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Me chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Me chamam loucos, porque contamos estrelas no céu. Me chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. A chama espalhar e o sorriso encontrar. Aumenta-se o beijo, aumenta-se o beijo. Das produções. Esse é mais um CD produzido pelo DJ Leozinho Digital, o original do Aura. Sente só a pressão. E aí, DJ Paulinho? Nossa, peguei o contato de uma mina mó gostosa. Nem acreditei quando ela foi no camarim. Se pra tirar foto, se pra pega o sim. Quando eu fui ver, já tinha pegado o contatinho, mas eu fui pra casa dormir. Ai, que vontade de ligar pra ela. Já passou. Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje que eu vou comer aquela mina gostosa. Já busquei maconha porque ela falou que gosta. Na brisela, sentando a pita. Senta na piroca. Eu acordei com o pé direito e é hoje que eu vou comer aquela mina gostosa. Já busquei maconha porque ela falou que gosta. Na brisela, senta na piroca. Senta na piroca. E Paulinho da Adidas Produções. DJ Leozinho Digital, com seu talento e humildade, fazendo a diferença no Aura. DJ Leozinho Digital. E pode bater de frente, a nossa equipe tá preparada. Se onda o sub, agora sente a lapada. Sente a lapada, vai, sente a lapada. Sente a Evolution Sound vai tocar na na na na na na na. Equipe Evolution Sound vai tocar na na na na na na na. Equipe Evolution Sound vai tocar na na na na na na na. Equipe Evolution Sound vai tocar. Estúdio Leozinho Produções, dos melhores CDs mixados do Pará. As gatas ficam doidas porque o rock vai rolar. Tem uísque e cerveja, não tem hora pra parar. As gatas ficam doidas porque o rock vai rolar. Tem uísque e cerveja, não tem hora pra parar. De uísque, muito balde de cerveja. Vamos junto pra balada, volto na segunda-feira. Tem amiga loura, tem amiga morena. Quem vai ostentar é o Bugatti Cayenne. Tem amiga loura, tem amiga morena. Quem vai ostentar é o Bugatti Cayenne. As gatas ficam doidas porque o rock vai rolar. Tem uísque e cerveja, não tem hora pra parar. As gatas ficam doidas porque o rock vai rolar. DJ Léo considerado, bota pressão na galera. Viviane Batidão e DJ Betinho estabelece. O ritmo é esse. As gatas ficam doidas porque o rock vai rolar. Quem diz que cerveja não tem hora. Avan 40 graus, Diana e Teua. Brothers. Tô em meu quarto sem valores. Beijar seu corpo era tão bom. Que pena, tudo acabou assim. É tão difícil entender e aceitar tudo se partir. Vendo meu coração morrer sem poder reagir. Eu quero teu amor, preciso ter aqui. DJ Leozinho Digital, fazendo as melhores mixagens do Pará. Valeu, Leozinho! O DJ Lohan tá cheio de moral. Só toca fazendo cara de mal. Eu sou mal. Isso não é legal, quando eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Desse jeito você me deixa louca, botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, se sou eu tão louca. Cuidado com a pega de lá. É DJ Lohan, meu irmão. DJ Leozinho Digital. Agora pega som, a van 40 graus automotivo, que é pressão. Mega Prime, sou Mega Prime. DJ Leozinho Digital, é o seu show no máximo. E faz todo mundo dançar.